Controle Salvador, voo 9074, cruzou 2000 para o 360 da El. Controle de Salvador, muito bom dia. Rio 9646, transitório, passando 2 mil pés, no perfil da El, direito ao sul. Atenção 320, Rio 9646. Possibilidade de guarda presente direto da El ou preferencialmente Leda para livrar formações? Leda da presente, muito obrigado, Rio 9646. passa 1500, Conca, Cajú.